Nós vamos hoje consagrar uma criança ao Senhor. Antes de consagrar, eu quero compartilhar uma parte da palavra do Senhor, muito importante para essa consagração nessa noite. E assim nós estamos recebendo os familiares do José Humberto, e nós louvamos ao Senhor por essa noite. Domingo passado, eu estava ministrando na primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre. E foi um tempo tão maravilhoso, tão abençoado naquela igreja. Uns irmãos tão queridos, buscando tanto do Senhor. E eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor e a vocês pelas orações. Esta semana, gravando um novo CD em São Paulo. Ainda não completamos, iníciozinho de agosto deve completar as gravações, mas eu queria agradecer aos irmãos que estão orando, cobrindo, abençoando a gente que está ali produzindo esse novo CD, e eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a vida da igreja, em nome de Jesus. Domingo que vem, irmãos, nós vamos ter dois cultos, 10 da manhã e 18 horas. A escola de discípulos está de férias, mas nós vamos ter um culto pela manhã, então eu queria convidar você. Muitos familiares não podem vir à noite, não vêm à noite. Talvez você possa trazer um familiar no culto, domingo que vem, pela manhã, às 10 da manhã. Muitos visitantes que podem vir no domingo pela manhã. Então, busca do Senhor nessa semana, você aproveitar este culto domingo que vem, 10 da manhã e também às 18 horas. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, o profeta Isaías. Nós vamos consagrar uma criança nesta noite, um filho. Nós vamos trazer no altar do Senhor e apresentar a Ele, como igreja, publicamente. E isso tem um sentido, isso tem um propósito. Isso não é apenas uma liturgia da religião. Existe alguma coisa sobrenatural, poderosa, que acontece uma gama muito grande de nutrientes, de palavras, de ministrações, de heranças que são passadas exclusivamente de pais para filhos. Você pode ter certeza que Deus providencia que isso aconteça quando alguém não tem um pai, não tem uma mãe. Um órfão, por isso a palavra do Senhor diz que Ele cuida dos órfãos e das viúvas, porque tudo que tem que ser transferido, independente de alguém criar uma doutrina sobre isso, nós não queremos criar uma doutrina sobre isso, existe uma verdade absoluta, espiritual, de que nós transmitimos uns aos outros, em cada instância da vida, porções de bênçãos. Pai para o filho, mãe para o filho, para a filha, irmãos, pastores, líderes, governo, cada instância de autoridade transmite para uma geração uma gama de nutrientes, de palavras, de ministrações. E nós, às vezes, ignoramos isso e vamos levando uma vida cada dia mais perturbada, conturbada, desorganizada, e Deus quer restaurar na vida de cada um de nós, seus servos, alguns valores do reino de Cristo. E eu queria ler com você o capítulo 6 de Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. É uma visão espiritual que Isaías teve. Certamente, enquanto estava buscando o Senhor, orando, ele teve uma visão. A visão, ela tem diferentes nuances, diferentes características, detalhes. Alguns creem que aconteceu realmente diante dos olhos. Alguns sabem que aconteceu na mente, na imaginação, e é assim mesmo que acontece. Deus se utiliza destas questões, destes recursos da mente, do funcionamento dos pensamentos, para nos trazer revelações. Muitas vezes são operações sobrenaturais mesmo, de arrebatamento, de levar alguém em espírito para um outro lugar. Deus faz estas coisas. Isaías, num momento de muita intimidade com Deus, de profunda adoração, quebrantamento, teve uma visão. O versículo 2 diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías está tendo uma experiência muito profunda, uma experiência espiritual real. Provavelmente ele foi arrebatado em espírito e não apenas viu algo imaginado na sua mente, mas contemplou uma cena celestial. E ao contemplar esta cena celestial, uma operação sobrenatural de Deus levando Isaías em espírito a algum lugar nas regiões celestes, ele viu que os umbrais das portas se moviam, uma voz clamava, a casa se encheu de fumaça e ele interagiu nessa experiência. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Enquanto ele tinha essa experiência, ele reconhecia que ele era um pecador miserável, um homem de lábios impuros, vivendo numa sociedade de impuros lábios, de hábitos, de costumes, de valores. Ele disse: eu vou perecer porque eu estou diante do trono do Senhor, eu estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo o Senhor aqui, eu estou num lugar santo, santo, santo, e eu não sou santo. O versículo 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É muito importante nós entendermos que a Bíblia traz um relato que nos deixa segurança de que algumas experiências com Deus são reais, são possíveis, são necessárias. Isaías está, na verdade, diante do Senhor em profunda adoração, intimidade com o Senhor, e esse acesso, se era aberto a Isaías naqueles dias, muito mais a mim e a você hoje, por causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O véu foi rasgado de alto a baixo. Eu e você precisamos inserir na nossa realidade, nossa rotina diária, nossos hábitos, nossa prática, o entrar na presença de Deus para louvar e adorar ao Senhor. Isso precisa fazer parte da nossa vida. É individual, é coletivo, quando nos reunimos como hoje, mas é individual. Eu e você precisamos ter isso guardado, nem que seja só na mente. O pastor um dia me disse que tem que fazer parte dos meus hábitos diários, da minha rotina de vida, entrar na presença de Deus para adorá-lo. Que seja apenas um sinalzinho lá te lembrando desse propósito de vida, até que todos nós tenhamos esta prática, que não é uma prática religiosa, não é ir a um culto, não é ir a uma missa, não é ir a uma igreja, é ter íntima comunhão com Deus. E é quando nós estamos diante de Deus que nós vemos quem nós somos. Irmão, o que seria de nós sem espelho? Já pensou o que seria das irmãs sem espelho? Como é que você passa um batom? Como é que você arruma a sobrancelha? Como é que você passa a maquiagem? Como é que você ajeita o cabelo? Como é que o homem faz a barba? Nós precisamos nos ver, irmãos. Eu e você precisamos nos ver. Nós não podemos andar segundo aquilo que a gente acha que é. Segundo aquilo que a gente acha que está. Nós precisamos nos ver. E se esse espelho físico que temos nos mostra como nós estamos fisicamente, é a presença de Deus, quando estamos diante dele em louvor e adoração, que nos mostra como nós estamos espiritualmente. É simples. Assim como é importante para você um espelho na sua vida diária, é importante para todos nós entrar na presença do Senhor em louvor e adoração, para que nós nos vejamos. Isaías se viu, porque o referencial é absoluto, a santidade, a glória, o amor, a pureza, a graça de Deus. E ele disse: ai meu Deus, eu sou um pecador. Quando nós estamos diante de Deus, Deus começa a nos mostrar quem nós somos. Ele não é um acusador, ele não é um apontador, mas ele é aquele que traz uma referência de onde nós podemos chegar, de como nós podemos estar. Tanto que, no momento em que Isaías reconheceu, olhando naquele espelho: ai meu Deus, eu sou um pecador, olha quem eu sou, olha como eu sou, olha como eu estou vivendo, olha como eu estou gastando meu tempo, olha os meus valores, olha as coisas que estão dentro da minha alma, olha as coisas que estão no meu coração, olha as coisas que estão no meu pensamento, Senhor, tu és o meu espelho, e quando eu miro em ti, eu vejo que eu sou um pecador. Então, um serafim pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. Não se preocupe, filho. Todas as vezes que você vier para a minha presença e disser: eu sou pecador, Senhor, eu vou providenciar fogo que purifica você. Então não tenha medo de entrar na minha presença. Não tenha medo de se ver. Muitas pessoas não gostam de tirar fotos, porque foto é um espelho mais perfeito do que o do seu banheiro. Porque foto é um espelho que revela fora de nós. Quando nos vemos no espelho, nós ainda estamos nos vendo do lado de dentro. O ponto de vista é nosso, olhando de dentro de nós mesmos. Quando nos ouvimos, ouvimos o som que se ouve só dentro de nós mesmos. Mas quando nós ouvimos nossa voz gravada, nós ouvimos o som real que todos ouvem, mas nós nunca ouvimos. Quando nós nos vemos na fotografia, nós vemos a imagem que todos veem todos os dias. Mas quando o Senhor se apresenta, estamos no seu altar, e ele nos mostra quem nós somos, é a imagem mais perfeita que podemos ter de nós mesmos. Este sou eu, Senhor. E quando reconhecemos: Senhor, este sou eu, ele vem e nos purifica, e nos limpa. E a comprovação disso veio anos depois, quando Jesus derramou seu sangue na cruz, e este sangue nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Eu e você precisamos entrar na presença do Senhor, senão nós vamos ter uma imagem distorcida. É impossível um espelho físico nos colocar um pouquinho mais bonito, mas é possível que eu me olhe no espelho e fale assim: gostei, e esteja completamente enganado. Mas quando nós estamos diante do Senhor, não tem engano. Ele revela quem nós somos, com um propósito perfeito, nos tornar mais parecidos com ele. Isaías, então, foi purificado, foi limpo da sua impureza, do seu pecado. E então acontece algo. Depois disso, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Eu quero que você preste atenção na sequência de ações, de prioridades, de valores de Deus. Filho, você vem para a minha presença, porque eu quero ter intimidade com você. Você se verá, você verá como você realmente é ou está. E você vai ser tocado e purificado pelo meu fogo, filho. Eu vou cuidar de você. Agora, quando eu fizer isso, eu vou também executar algo que é o meu desejo. Eu vou te enviar. Aonde você trabalha, aonde você vive, aonde você mora, por onde você andar nessa terra, eu vou te enviar. Deus começa dizendo a Isaías numa linguagem assim, muito, muito suave, muito cheia de humor, de graça, de alegria. Isaías, a quem eu enviarei, meu filho? Deus não está dizendo assim, agora eu quero te enviar. Deus, Isaías, você agora em comunhão comigo, presta atenção, me ajuda nisso. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós, Isaías? Isaías, quem é que vai no meio desse povo de lábios impuros, de impuros lábios, como você disse? Quem é que vai, meu filho? Quem é que vai levar essa verdade? Quem é que vai levar essa palavra de que todos eles podem vir aqui e serem purificados também? E aí Deus extrai de Isaías o que ele realmente queria. Deus não queria só dar uma ordem a Isaías. Deus queria o coração disposto de Isaías. E Isaías diz, então disse eu, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Vai e diz a esse povo, então, meu filho. Isaías continua servindo o Senhor como um profeta dele. Irmão, eu quero dizer a você nessa noite, ministrando sobre a minha vida e sobre a sua vida com esta palavra. O Senhor quer nos enviar. Nós estamos já, desde o início de julho, ministrando que começamos um semestre de sairmos e pregarmos o Evangelho, proclamarmos o Evangelho. O Senhor quer te enviar. Deus quer te enviar. Isso não diz respeito a ser crente, a ser evangélico. Isso diz respeito a cada um que está aqui nessa noite. Diz respeito a cada um que está aqui nesta noite. Deus tem um plano, um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus não nos fez para ficar correndo atrás de arrumar dinheiro para pagar a conta no final do mês. Isso não está no projeto de Deus. Deus não nos fez para nós conseguirmos aí um recurso, um psicólogo, um médico, um profissional, um político, alguém muito grande que vai nos viabilizar os recursos, as soluções que precisamos. Não, Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para a gente estar tentando administrar a rotina diária, os problemas familiares, as coisas. Não, Deus nos fez para algo muito mais sublime, muito mais importante, profundo, eterno, frutífero, concreto, sólido, que é o seu reino. Por isso Deus nos trouxe aqui hoje. Deus nos trouxe aqui hoje para a gente ouvir uma palavra, e essa palavra penetra pelos nossos ouvidos, e ela pode chegar na nossa mente, e ela pode descer para o nosso coração, e ela pode fazer muita diferença na nossa vida. Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um plano para a minha vida, e todas as vezes que eu me colocar na presença dele em louvor e adoração, ele virá com o seu fogo, ele vai me purificar, e ele mesmo vai me capacitar. Deus tem um projeto. Agora, Deus tem um projeto para cada um de nós na instância de autoridade que ele mesmo deu a cada um de nós. Quando Deus abre a porta para alguém ter um emprego numa empresa, como ascensorista do elevador, Deus está dando a ele uma dimensão de autoridade. Ah, mas isso não tem, isso é, que empreguinho é esse? É uma dimensão de autoridade. Um office boy, uma dimensão de autoridade. Qualquer que seja a sua profissão, sua atividade, Deus está te dando uma dimensão de autoridade. Cabe a você buscar dele qual é o projeto dele para essa dimensão de autoridade. Senhor, envia-me a mim, lá no meu emprego, como assessorista daquele elevador, como office boy, como quem cuida daquele balcão ou quem cuida daquele grupo de pessoas. Senhor, dá-me desse poder, envia a mim, Senhor. E o Senhor vai te enviar com autoridade. Entre tantos níveis ou tantas instâncias de autoridade que Deus nos dá, Ele me deu agora uma autoridade para estar aqui, como deu ao Marcos para estar aqui antes, ministrando louvor, me deu para estar aqui pregando a palavra, Ele me dá para estar cuidando dos meus filhos, para cuidar das coisas que Ele colocou nas minhas mãos, Ele dá a você para cuidar das coisas que colocou em suas mãos. São níveis de autoridade que Deus mesmo dá. Então eu e você podemos ir para diante dele e dizer, Senhor, envia-me a mim. E quando ele faz isso, ele faz com o propósito de que o reino dele seja estabelecido para o nosso próprio benefício. Entre várias instâncias de autoridade, como estas que eu mencionei, nós temos uma instância, a instância de paz. O Zé Humberto hoje na instância de pai. É Raquel? Renata, desculpa. A Renata na instância de mãe. A você, talvez a maioria aqui, pouquíssimos aqui, não são pais ou mães ainda. Deus nos deu uma instância. E nessa semana o Senhor começou, aliás, na verdade, há duas semanas atrás o Senhor começou a me falar alguma coisa a respeito disso. E nessa semana o Senhor intensificou mais ainda. E o Senhor me fez despertar para algumas questões. Quando nós lemos a biografia dos grandes homens da Terra, em todas as gerações, nós descobrimos algumas coisas. Eles começavam a trabalhar cedo. Pode pegar a história desses grandes líderes, desses grandes homens, de pessoas muito prósperas, de pessoas idôneas, começavam a trabalhar cedo. Produziam grandes frutos desde a adolescência ou a juventude. Grandes escritores, grandes estadistas, grandes cientistas já começavam a produzir muito e muito bem cedo. Quando nós lemos a história desses homens, nós descobrimos um dado maravilhoso que precisa ser divulgado nesse século. Eles seguiam a Bíblia. Seguiam a Bíblia. Está na história, no relato de todos estes grandes homens. Até hoje, se você pegar os grandes homens, até mesmo da política, você vai descobrir que quase todos eles estudaram num colégio católico que fosse e tiveram temor e respeito, honra à palavra de Deus. E formaram famílias baseadas nos princípios de Deus. Eles tinham a referência fiel dos pais. Essas pessoas, esses grandes homens de toda a terra, eles têm lá na sua história essa característica, meus pais foram referenciais para mim. Eles eram comprometidos com a igreja. E eu não estou dizendo a igreja evangélica, eu estou dizendo a igreja. Aonde a igreja de Cristo estiver, eles eram comprometidos com a igreja. Em servir ao próximo, em buscar a Deus. Tinham ideais de servir a comunidade. Não construíram império, seja lá na indústria, seja no comércio, apenas visando dinheiro e seu benefício próprio. Construíram visando com ideais de servir a comunidade. Eram disciplinados. pessoas disciplinadas, desde a adolescência, tinham o coração ensinável. E como são os adolescentes, os jovens, os filhos hoje? Qual cientista tem 14 anos? Qual escritor tem 14 anos? Qual bom músico tem 12 anos? Na verdade, o Senhor me levou a pensar assim: quais são os dons e talentos dos nossos adolescentes hoje? Quais são os frutos, assim como esses grandes homens da história, nesta idade, 12, 13, 14 anos, já estavam revelando graça, frutificação, quais são os frutos dos nossos filhos hoje? Nós vamos consagrar ao Senhor o filhinho do Humberto e da Renata. Quais serão os dons do Davi? Quais são os dons dos meus filhos, dos seus filhos? Uma pesquisa produzida aqui no Brasil por um homem chamado Pedro Melo. Ele é autor de um livro chamado Startup Brasil. E ele diz o seguinte: os 10 maiores empreendedores da indústria e do comércio começaram cedo, tinham pais como referenciais e tinham na sua família outros empreendedores. O ambiente propício para se tornarem bem-sucedidos estava na família. Hoje, quando nós trouxermos aqui esse nenenzinho que está puro, virgem, numa determinada instância e linguagem, ainda vazio de todo conhecimento, ministrações, prontinho para receber como uma esponja, ainda vazia. Quando nós trouxermos ele aqui diante do Senhor, nós vamos proclamar: Senhor, que ele seja alguém assim, desde cedo, produzindo, frutificando, tendo família, tendo referenciais. Nós estamos proclamando isso sobre ele hoje. Mas esta palavra é para todos nós. Nós não vemos hoje nossos adolescentes, nossos jovens envolvidos com pesquisas, com estudos, com leituras, com experiências de discipulado, com renúncia, com voluntariado, com dons, com talentos, com descobertas. Nós não vemos no meio da igreja com dons musicais. Nós estamos vendo alguns com dons musicais no mundo para ganhar dinheiro, para fazer festa, farra. Mas onde estão os filhos cheios de talentos? Aí nós voltamos para Isaías. Isaías vai para diante do Senhor e o Deus Pai. O Deus Pai. Ele não pergunta: Isaías, eu posso te enviar? Ele faz até de uma forma muito humorada, ele faz de uma forma graciosa: ô, meu filho, a quem eu vou enviar? E ele diz: Pai, envia a mim. E o Pai o capacitou, o Pai o enviou. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a única instituição desta terra que tem poder e graça para ministrar aos filhos e dizer: eu te envio, meu filho. E assim como eu disse lá no início, que hoje nós estamos ouvindo, cabe, precisa existir, precisa estar na minha rotina diária, eu entrar no altar do Senhor e louvá-lo e adorá-lo. Isso não pode sair da minha rotina diária. Mas eu digo também nessa noite, eu e você estamos sabendo, ouvindo nesta noite mais uma vez, precisa fazer parte da minha rotina diária enviar meus filhos. Assim como Deus nos envia, somos nós que vamos ministrar e profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Nós não vemos nos nossos filhos, nossos adolescentes, falando de uma forma genérica, geral, estes dons, porque nós também não estamos vendo pais orando, jejuando, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, vivendo uma vida de magnificente, de alguém que vive para servir as pessoas, dedicados à igreja, servindo à sociedade, investindo nos filhos, modelo dos fiéis, nós não vemos. Irmão, eu não estou falando de você, eu não estou falando de mim, eu estou falando da nossa sociedade. E nós não podemos nos colocar à parte da sociedade, dizendo, eu não. Não, nós estamos aqui como igreja, como corpo, dizendo, Senhor, nós queremos isso para nós, como igreja de Jesus Cristo. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos menos internet, menos TV, menos filmes, menos jogos, menos adultérios, menos desprezo, menos menosprezo, menos individualismo, menos falta de compromisso, menos falta de zelo. Nós queremos ser pais, mesmo de filhos marmanjos, que andam assim na presença do Senhor. Tem uma porção que vai fluir através da autoridade que Deus deu a você para a vida dos filhos. Abra comigo a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3. Você verá, já leu esse texto outras vezes, mas verá mais uma vez, como é um texto atual. Paulo está escrevendo ao seu discípulo, seu filho Timóteo, a quem ele enviou, discipulou, investiu. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, quais eu sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei e de todas o Senhor me livrou. E, na verdade, todos os que querem viver plenamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Irmãos, quem são os homens e mulheres que nesta geração vão se levantar como referenciais para os filhos, para o povo de Deus? Quem são? Para essa sociedade corrompida, Nós aqui, não estou falando de evangélicos, não estou falando de crentes, estou falando de nós, que fomos colocados hoje por uma divina direção, o propósito de Deus, fomos colocados hoje aqui no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra. Nós vamos continuar vivendo nessa terra só para arrumar dinheiro e pagar contas? Vamos continuar vivendo nessa terra só para o nosso deleite? Nós vamos ser esse povo que Paulo disse a Timóteo que haveria de estar nesse tempo? Homens corrompidos, homens totalmente sem valores, e muitas vezes achando que são de valores, mas que nem sequer impõem as mãos para abençoar filhos, que nem sequer buscam o Senhor, que nem sequer entram na presença dEle para adorá-lo, muito menos para entender que é pecador. Homens e mulheres que não têm essa experiência do Senhor vir e tocar, eu sou mesmo um pecador, Senhor, não sou perfeito, eu não sou santarrão, mas vem aqui e põe o teu fogo e me purifica, porque eu vou caminhar mais uma milha na tua presença, Senhor. Eu vou caminhar mais uma semana na tua presença, Senhor, eu vou caminhar mais um ano na tua presença. Envia-me a mim para que eu faça o que cabe a mim na minha geração, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Nós vamos crer ou vamos apenas dissimular? Nós cremos mesmo que o Senhor tem isso para nós? Eu quero isso, Senhor. E eu queria orar, irmãos, com vocês, e juntos nós colocarmos diante do Senhor. Eu disse a vocês que existem várias dimensões de instâncias de autoridade. Aqui entre nós, como igreja, nós temos muitos irmãos que estão viajando hoje. Muitos irmãos. Eles vão ouvir pelo CD. Na internet, milhares de pessoas vão ouvindo essa ministração pelo áudio publicado. Hoje aqui, você que está aqui nesse altar e que um dia passou pelo desejo, pelo coração, pela mente, um sonho, eu gostaria de me dedicar mais ao reino de Cristo. Nós vamos orar juntos hoje. Quem sabe nessa noite alguém que já desejou, já orou o Senhor, ou talvez passou pela mente assim e foi embora o pensamento de servir ao Senhor como um pastor de vidas. Eu quero servir a Deus nessa terra como um pastor de vidas. Quem sabe tempo integral cuidando de vidas. Senhor, envia-me a mim. Talvez alguém aqui que já desejou servir ao Senhor como um missionário. Eu quero ir fazer missões numa outra nação, numa outra cidade, num outro lugar, num bairro, numa rua, numa das tribos urbanas que temos ao nosso redor. Eu quero, Senhor. Talvez você aqui, um profissional, que não sabe se tem um chamado, mas que quer de todo o coração se transformar num missionário lá na sua empresa, lá no seu emprego, um profissional que realmente ganha vidas, um Daniel de Deus, fazendo diferença onde está. Talvez alguns aqui que vão colocar diante do Senhor, Senhor, eu quero ser um investidor. Eu quero prosperar nos meus negócios, porque eu quero ser um investidor de recursos, não só dinheiro, mas bens, conhecimento, vínculos, relacionamentos, para a expansão do teu reino. Eu quero. Quem gostaria nessa noite de se colocar de pé e dizer, Senhor, envia-me a mim? Em qualquer um desses chamados aqui, feche os seus olhos. E se você quer dizer isso ao Senhor, eu convido você a ficar de pé. Senhor, envia-me a mim. Você veio nessa noite e talvez enfrenta lutas em família, dificuldades com os familiares, com filhos, ou com pais, com qualquer área da vida, área financeira, os relacionamentos, casamento, filhos, educação, emprego. Você pode dizer, Senhor, nessa noite, envia-me a mim. Envia-me a mim como pai, como mãe, como membro daquela família. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Eu sou um pecador, Senhor, no meio dessa sociedade. Eu sou um pecador miserável, Senhor. Se eu for olhar por mim mesmo, eu não podia nem estar aqui, Senhor. Mas o teu sangue está sobre mim. Não é nem como Isaías, Senhor, porque ele não tinha certeza de nada. Hoje eu tenho certeza que o teu sangue foi derramado. Limpa-me com teu sangue, purifica-me com teu sangue. E se for preciso, leva-me a essa dimensão de Isaías. Toca os meus lábios, toca as minhas mãos, toca o meu corpo com teu fogo. Mas envia-me a mim, Senhor. Eu quero receber do Senhor autoridade. Eu quero receber do Senhor a autoridade. Você pode levantar a sua voz e dizer do seu jeito para Deus: o Senhor me trouxe nessa noite aqui, Jesus. E eu quero responder ao Senhor mediante esta palavra. Ore a Ele, diga a Ele. Nossos filhos, esta geração, esta sociedade, irmãos, poderá ser afetada por toda a eternidade através de mim e de você. A santidade de Deus poderá chegar a esta sociedade, aos nossos filhos, os propósitos de Deus, os sonhos de Deus. Se nós formos para diante dele, ele vai nos limpar, ele vai nos purificar e ele vai nos enviar. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu quero isso para mim. Eu me recuso a viver a mesma vidinha proposta por esta sociedade. De quando a conta está no azul, quando os bens, os sonhos, meus materiais estão caminhando bem. Não, Senhor, eu quero os teus sonhos para a minha vida. Eu quero para a minha família, não uma vida de religiosidade. Eu quero para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, os projetos de Deus. Envia-me, Senhor. Quais são as coisas que sou eu que vou proclamar? Envia-me a mim, Senhor. Aqui entre nós, irmãos, quais os pais que desejam investir nos seus filhos de uma forma nunca imaginada? Financeiramente, intelectualmente, emocionalmente, materialmente e espiritualmente. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero. Eu não quero deixar meus filhos vivendo à mercê do que se ensina na televisão, na sociedade, na moda, nas tendências. Eu quero ser um agente ativo. Eu quero ser um canal poderoso do Senhor para os meus filhos. Quero ter autoridade, quero ter sabedoria, quero ter graça, quero ter disciplina, quero ter amor. Quero flui, Senhor, através de mim. Nós nunca vimos uma geração com tanta ausência de talentos quanto os jovens de hoje, adolescentes que só sabem mexer em internet, em joguinho, em Twitter, jovens que só sabem ir para a faculdade para ficar no barzinho no final da aula, se é que é no final, porque muitas vezes é durante a aula mesmo. Que geração é essa? De onde você acha que virão homens e mulheres como os de antigamente, que desde cedo estavam produzindo bons frutos? Virá, essa geração virá de filhos de Deus. Homens e mulheres pecadores que vão diante do Senhor e o Senhor diz assim: eu te purifico, eu te envio, faça a minha obra. E eu e você queremos ser um deles, irmão. Nós queremos ver nossos filhos assim, nós queremos ver os filhos dos nossos amigos assim, nós queremos ver essa geração, nossas famílias transformadas. E eu convido você a colocar diante do Senhor um pouco mais sua família. Talvez você nunca tenha sonhado para o seu filho. Os pais antigamente sonhavam: você vai ser engenheiro, E acabou. Mesmo que o menino não quisesse, ele ia ser engenheiro. Quanta gente frustrada porque teve que ser o que o pai queria. Não me interessa se eles erraram lá. Eu não posso errar indo para o outro extremo. Meu filho, ó, se vira. Não, Deus vai te dar uma palavra. Ele vai te enviar na vida do seu filho. Não é você que vai decidir o que o seu filho será, o que ele fará, mas você vai ter o nutriente, os nutrientes, você vai ter as palavras, você vai ter a ministração profética, você vai ter a unção, você vai ter a graça, você vai ter a bênção, você vai ter o recurso, você vai ter a sabedoria. Deus vai te dar. Quais são os alvos que Deus pôs no seu coração para os seus filhos? Não é o que nós queremos como pais, não são os nossos sonhos. São os sonhos de Deus. São os sonhos de Deus. É a frase mais simples e mais fácil de nós ouvirmos, mas eu não tenho recurso, eu gostaria, mas eu não tenho condição. Não é você que vai ter condição, é Deus que vai ter condição. Não é você, não faça baseado na sua condição, busque do Senhor. Senhor, envia-me a mim, Senhor. O que o Senhor quer para os meus filhos? O que o Senhor quer para esta geração? O que o Senhor quer para as pessoas que estão à minha volta, Senhor? Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. O que nós temos construído para esta geração? Será que os nossos adolescentes que estão aqui e os que não estão aqui, será que eles vão continuar se realizando só em joguinhos, em filmes, em internet? Será que eles vão crescer assim? Vazios de ministrações, sem conteúdo. Diga, Senhor, envia-me a mim, com graça, com disciplina muitas vezes, com rigor, Senhor, com valores, com muros, com estacas, com alicerces, mas sempre cheios de amor, de graça, de vida, de fruto, de alegria. Envia-me a mim para essa geração, Senhor. Além dos filhos, são a prioridade, também, Senhor, a família, as pessoas à nossa volta. Deus dará os recursos. Nunca chore necessidades. Creia que Ele dá sementes ao que semeia. Digo isso, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não com tristeza, não com constrangimento. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, de tudo, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Envia-me a mim, Senhor. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, aquele que dá a semente a quem semeia, aquele que dá a semente a quem semeia, aquele que envia a quem quer ser enviado, pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. O Senhor fará. Começa por mim e por você, entrando na presença dEle. Eu vou entrar na tua presença, Senhor. Limpa meus lábios. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Senhor, colocamos no teu altar nossas vidas, a realidade de cada irmão que está aqui, o contexto, a história, o passado, o presente, o futuro de cada um de nós, colocamos no teu altar e nós te pedimos, materializa esta verdade do teu reino dentro de nós. Assim como o Senhor queimou os lábios, o pecado nos lábios de Isaías, queima as palavras que saíram da minha boca e que não são tuas, Senhor. Queima o que é do homem. Queima o que está na mente das pessoas e que não veio de ti. Senhor, mas aquilo que vem do Senhor, que é a tua palavra, faça frutificar, nós te pedimos nesta noite. Porque nós não queremos apenas consagrar uma criança aqui nessa noite, Senhor, religiosamente recebeu a bênção. Nós não queremos, Senhor, nós queremos... Assim como esta criança, Senhor, o Davi nesta noite, nós queremos, Senhor, nossos filhos, nós queremos os filhos dos nossos familiares, nós queremos esta geração, Senhor, no teu altar. Envia-nos, Senhor, envia-nos. Valores de Deus, irmãos, valores de Deus. Nunca vejo um momento como esse como uma obrigação da religião. Nunca venha para um momento desse achando que é uma atividade da religião. Há algo sobrenatural acontecendo aqui, de Deus. E debaixo dessa palavra profética, nós declaramos em nome de Jesus que essa família será um desses referenciais todos os dias da vida nesta sociedade. Em nome de Jesus. Pai bendito, nós colocamos diante do Senhor José Humberto, a Renata, seus filhinhos, o Mateus e o Lucas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos seus familiares que estão aqui hoje. E nós te louvamos porque o Senhor é quem tem sustentado cada um deles até aqui. E nós declaramos que assim será, Senhor, todos os dias da vida deles. É o Senhor. E que a cada dia eles te conhecerão mais. Eles conhecerão o teu reino. Eles conhecerão a Jesus pessoalmente. Eles entrarão nesse lugar que Isaías entrou, Senhor. E eles serão tocados, transformados pelo Senhor em tudo, o tempo todo. E agora nós queremos, Senhor, apresentar a ti o Lucas. Apresentamos ao Senhor o Lucas e declaramos a ti como tua igreja, como teu corpo nessa terra. Ele veio do Senhor, todos os dias dele nessa terra serão na tua presença, guiados pelo teu Espírito Santo. E, Senhor, ele será um motivo de alegria, de honra, de louvor, será um motivo de bênção para os seus pais, para os seus familiares. De glória para o teu nome, Senhor. Em todo o tempo ele estará protegido e guardado. O maligno não o tocará em momento algum. Ele desde cedo aprenderá em casa, Senhor, com seus pais, os valores do teu reino. Ele já recebeu, Senhor, desde o primeiro dia em que foi gerado, todas as bênçãos celestiais, Senhor. Por herança e por proclamação através dos seus pais, da igreja, neste dia e por todos os dias da sua vida. Senhor, nós abençoamos o Lucas. Nós declaramos que ele, servo do Senhor, frutificará em tudo que colocar as mãos. Ele será cercado de amizades abençoadas. Ele nunca será influenciado, ele será um influenciador baseado no teu Espírito Santo. Assim nós te apresentamos e consagramos o Lucas nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Eu estava ministrando em uma igreja e um irmão nos Estados Unidos e um irmão disse assim: pastor, eu quero te dar um instrumento musical, um saxofone. E esse irmão disse assim: eu quero doar esse saxofone com um propósito. Lá na sua igreja, uma criança que tem dons, que deseja tocar saxofone, para você usar esse instrumento, abençoando estas vidas. E eu trouxe esse instrumento hoje porque não é que eu vou oferecer ele agora para quem quiser, mas ele vai selar essa palavra de hoje. Qual é o pai que sonhou para o seu filho? Que construiu com o seu filho até hoje alguma coisa, que sabe que esse é o sonho do seu filho, que está disposto, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a investir para o seu filho ser um músico tocando saxofone. É assim que eu quero entregar o saxofone. Mas não é só esse instrumento, é só um instrumento. É nós nos colocarmos diante do Senhor nessa noite como pais, e dizer: Senhor, eu quero uma reviravolta nos valores, nos sonhos, nos projetos, nos hábitos, nos costumes dos meus filhos, do meu filho, da minha filha. E eu quero ser este, enviado pelo Senhor para ministrar, para investir, para sonhar juntos, para dirigir, para colocar a SEB. Sabe o que é SEB, irmão? É aquela cerca que faz com que a árvore cresça corretamente. Não, você não vai gastar sua vida nisso aqui, filho. Você vai gastar sua vida ali, olha. Para que ele cresça. Jesus foi levado no templo quando tinha 12 anos e diante dos sacerdotes ele discursava sobre as coisas do reino. Era uma cerimônia. Todo judeu educava seu filho no temor do Senhor até a idade do bar mitzvah. E no bar mitzvah, uma cerimônia judaica, ele trazia o filho diante da sociedade e dizia: eu ensinei ao meu filho a palavra do nosso Deus. Ele cresceu no caráter do nosso Deus. Eu o abençoo para que ele prospere diante da sociedade. Está na minha mão e está na sua mão, irmãos. Influenciarmos nossos filhos, nossas gerações, as gerações depois de nós. Eu queria convidar você a ficar de pé mais uma vez. E colocar diante do Senhor: Senhor, não é um sax, eu não sei o que será. Talvez a faculdade, talvez um outro instrumento, talvez o conhecimento, talvez a oportunidade. Ah, irmão, nós podemos. O Senhor me falou tanto esses dias, porque o Senhor tinha colocado no meu coração: leve o Rafael para São Paulo, para ele passar essa semana com você no estúdio. E Deus nos permitiu estar ali com pessoas muito capacitadas, em condições muito raras, e de poder ensiná-lo, ministrar. Falou: filho, você vai, pai vai investir nos seus dons. E eu aluguei o estúdio e gastamos lá um período lá para que ele senta agora na bateria. Filho, você talvez não tivesse oportunidade tão cedo de sentar na bateria num lugar como esse, tendo um maestro como esse te instruindo, tendo um engenheiro de som como esse te instruindo. Senta lá, filho, grava. E o Senhor falando comigo o tempo todo: é você, filho. A você que eu enviei para a vida dos seus filhos. Nunca diga: não tem condição, não tem recurso, eu gostaria, eu sonho. Nunca diga, invista, filho. Amém. E nós queremos, irmão, como igreja do Senhor, ser aqueles que vão afetar esta geração. Além dos nossos filhos, a geração toda. Gente enviada por Deus para abrir caminhos, para abrir portas, para entregar os tesouros, para entregar o conhecimento, para abençoar, para derramar a herança. Falou assim: você vai além de mim, filho. Você vai melhor do que eu, filho. Você vai como uma flecha, longe, filho. Isso não diz respeito apenas ao pastor com o seu filho. Isso diz respeito a cada um de nós, como servos de Deus nessa terra, nesta sociedade, nesta cidade, influenciando as pessoas que estão à nossa volta, sendo crentes mesmo, sendo cheios do Espírito Santo, afetando a vida à nossa volta. Então, eu convido você a orar mais uma vez, de uma forma muito específica, pedindo dons de Deus para os nossos filhos. Nós queremos ver nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens, muito mais inflamados pelas coisas de Deus, porque pelas coisas dessa terra, mesmo aquelas que são lícitas. Ore nesse momento, irmão, e peça: Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos nossos filhos, ardor pelas coisas de Deus. Mas eu quero profetizar também sobre nós como pais, visão para investir, para semear. Senhor, envia-me aonde eu ainda não consegui ir. Senhor, eu sou um pecador, um miserável. Senhor, eu não estou vendo nada, não estou enxergando. Senhor, eu falhei demais, mas eu estou na tua presença. Purifica-me, Senhor, e envia-me a mim na vida dos meus filhos, na vida dos meus familiares, na vida dessa sociedade. Levante a sua voz e ore mais uma vez, declarando isso a Ele. Pediu Marcos que venha, Marcos. Os irmãos do louvor que venham aqui à frente. Nós vamos cantar ao Senhor. E vamos dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor. Me disponho, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.